Reza a lenda que nos fins de tarde, na comunidade Divino Espírito Santo, vem aparecendo uma criatura peluda. Uma espécie de monstro. Ainda é um mistério, poucas pessoas presenciaram, mas que vem assustando bastante os pescadores da região. Alguns conhecem como Mapinguari, já seu Zé o chama de famoso bicho cabeludo. Tá tirando o nosso material de malhadeira, a malhadeira, né, d'água. Aí, quando eu comecei a tirar as malhadeiras, eu senti aquela ausência daquele bicho, né? Uhum. Eu até pensava que era um jacaré. Aí eu comecei a tirar a malhadeira, a minha mulher, ela é especial, né? Ela não enxerga bem. Aí eu comecei a sentir aquele bicho se aproximando da gente. Mas só que não foi nada pra ela. Ela estava no meio da canoa, sentada. Aí eu tirei a malhadeira rápido, porque eu sabia que tinha algo aproximando da gente, né? Aí quando eu estava no final já da malhadeira, aí eu vi aquele bicho cada vez mais perto da gente. Aí quando eu terminei de tirar a malhadeira, que eu tirei a malhadeira com pau, com peixe, com tudo. Aí quando eu olhei para o lado, eu vi aquele bicho na minha frente. Acho que estava mais ou menos daqui naquela cajazeira ali, acho que uns 10 metros longe de mim. Aí eu me apavorei. Era todo peludo. Uhum. Muito grande mesmo. É da altura do que nem esse senhor aí, ó. Uhum. Mas só todo peludão. Aí quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Aí eu saí remando. Levando até pau na proa da canoa, desesperado. Medo. Aí quando eu saí fora, andava de motor, né, de rabeta, eu nem funcionei o rabeta. Com o coração para sair fora da boca de medo, né? Eu nunca tinha visto aquela visão, né? Muitos colegas da gente já tinham visto já, mas eu nunca tinha visto. Aí eu saí remando para casa, quando eu cheguei em casa, Na metade da viagem, aí eu falei para minha esposa. Eu digo, bem, tu sabe que por que que eu estou fazendo isso? Eu vi o famoso bicho cabeludo que falam. Que nem um golira, que nem um macaco. Que não tem aquele macaco passando na televisão? Diante com aquilo, ficando no mato. Inclusive o rapaz já viu, aí disse para baixo já. Eu vi, já estava parte da noite já. Era umas 6:30 para 7 horas que eu vi ele. Eu e minha esposa. Aí foi assim, muita gente não acreditou, né? Muita gente, eu contei, o pessoal não acreditou. A minha mulher passou mal quando cheguei em casa, que eu contei pra ela. Isso é uma coisa muito estranha, muito feio, fazer assim. Coisa que eu nunca tinha visto. Depois dessa história, o que era imaginação se torna realidade.